produto é a verdade. Só quero te conscientizar. Deixa correr na veia, não vai te prejudicar. Prejudicado há muito tempo, você já está. A falta de emprego, hospital lá e escola, quatro dos ingredientes pra fazer minha droga. O desrespeito aos direitos humanos e a discriminação. Dose perfeita pro meu produto de conscientização. São vários ingredientes, tudo misturados, e logo ser produzido, também foi refinado. Cuidado, rapaz, pra não fazer besteira quando estiver ligado. Se for mais um revoltado, se controle. Fique do meu lado, se torne meu aliado. Quando subir pra sua cabeça vai ficar legal. Seu traficante de verdade, irmão Edinaldo, preto rap nacional. Leo, assista os jornais, junte os ingredientes. Veja só o que os ratos fazem com a gente. Contaminar o nosso pão com o seu veneno. Se você rouba pra comer, vai acabar morrendo. Até trampando honestamente, o pobre é quem sai perdendo. Direito do trabalhador, só no papel. Na real é o pobre que senta no banco do réu. E o juiz não quer saber quem é certo ou errado. Tá ali simplesmente pra defender seu salário. 3 ou 4 horas de trampo por dia já o faz milionário. Pobre passa por lock, trouxa e otários, correndo atrás do seu direito, e no final quem sai lucrando é o advogado. Essa é a lei aqui, caso encerrado. Dependendo da justiça dos brancos ricos, pretos pobres já nascem condenado. Que essa raça é suja, você tá ligado. E no entanto, quem não sabe já está contaminado. Eles aplicam em nosso povo a desinformação. Lavagem cerebral, cuidado, irmão. Eles te vendem o produto da ilusão. Um degrau de CD de rock, acha music, pagode, sucesso da televisão. Pois enquanto você dança, eles te empurram o ferrão. Por isso sempre está na moda produto americano. Pra que você não entenda nada e continue dançando. E nesse ritmo que você dança, suas custas, maluco, eles vão gozando. Fica esperto, irmão, no que eu estou te falando. Não deixa entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, porque no seu embalo se ferrar uns e outros. Guarde na sua mente esse produto pesado, porque droga de verdade, os últimos valentes. É proibido, meu irmão, de tocar nos rádios. É proibido, meu irmão, de tocar nos rádios. Ei, irmão, se liga no meu produto. Ei, irmão, se liga no meu produto. Ei, irmão, se liga no meu produto. Ei, irmão, se liga no meu produto. Se você é preto, pobre ou revoltado, usa um baseado ou outro tipo de droga, se liga nessa aqui. Não é preciso fumar, cheirar ou injetar para fazer a cabeça com meu produto. É só ouvir. É a verdade da vida e outros ingredientes, entre eles a covardia que fazem com a gente. Pois o veneno desses ratos estão por todos os lados. O povo humilde das favelas tem que estar preparado, pois esta raça é suja e ainda roubam a gente. E como se não bastasse, a polícia persegue e mata os inocentes. Procurando ladrões, eles invadem as favelas, transformam em inferno, mesmo sabendo que os ladrões estão no congresso. Para o pobre sem motivo, mete a mão na cara e enche de bicuda. E o que mais me dói é saber que esta raça vive a nossas custas. Pena de morte há muito tempo existe no Brasil, que na mão da polícia uma pá de mano desapareceram, sumiram. Não adianta perguntar, ninguém sabe, ninguém viu. Porém o meu produto é produzido e refinado na periferia. Por RRBL, o passageiro da agonia. Minha droga é a verdade que não se pode falar. Mas como eu sou fora da lei, o meu produto está nas lojas, é só comprar. Talvez o efeito dessa droga te cause muita ira, mas deixe um CD da Ivete Sangalo e do Calypso para a burguesia. Porque neles o sistema investe alto, para que eles te roubam e você sorria. Para que enquanto eles te ferram e você fique dançando a dança da bundinha. Mas se você é consciente, meu produto então subiu pra sua cabeça. É melhor eu parar antes que o pior aconteça. Esta verdade te revolta e dá vontade de matar. Mas se controla, irmão, pois a hora desses ratos estão pra chegar. Deixa eu parar de falar, curta um pouco da batida e tente se acalmar. Ei, irmão, se liga no meu produto. Ei, irmão,